que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci. Mesmo só com outra mão.

Sentir o teu corpo.